Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Luto, vem aqui escutar o chorume! Frieza, você matou o chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! É aqui que o titio vai ensinar o que é ensinar! Eles lixo! Chorume! Chorume! Chorume! Conecta-me! Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast do universo, o podcast que não fala absolutamente sobre nada, é o podcast conhecido como Chorume, hospedado no Chorume. .com.br. E aqui do meu lado direito, ele que tem o pescoço maior que a tromba, Wesley Zop. Mas ele nem pescoço tem. Olá, pessoal. Do meu lado direito. Sabe que eu pareço uma girafa. Quem não tá me vendo aí. Tá mais pro Nelson Ned. E não tô falando da altura, tô falando do pescoço. E do tamanho do pinto. O tamanho do pinto dele é do tamanho do Nelson. Pequeno. Mas tudo passa. Seus eventos. Do meu lado esquerdo, ele que é considerado o homem mais rápido em depilar a própria virilha, Gabriel Osmar. Pô, parabéns. Enquanto ele disse isso, depilei as duas. Mas é porque tem menos área de depilação, porque só tem uma bola, né? Eu imaginei. Seria, meio trapaça, mas... É. Os juízes de depilação de virilha... Café com leite ganhou. Tudo bem. E eu, Douglas Domiciano, apenas um colecionador de fotos de andorinhas paraguaias. É isso que eu faço. Específico! É o que eu coleciono, cara. Não, tá certo. Coleções não se discute. Exatamente. Então, bem-vindos mais uma vez ao Chorume, o podcast que é semelhante a um elefante em cima de uma árvore. Isso mesmo. Causa ereção e palhaços de circo. Ah, ainda realmente bem, é verdade. Ainda bem que eu sou palhaço. Muito bem, então Wesley Zop, é um prazer ter você aqui. Gabriel Osmar, é um prazer ter você aqui. O nosso convidado se suicidou, mas leitura de e-mails, por favor. Eu compus essa música essa semana, vê o que você acha. Acho que sua música já existe. Eu acho que não. Plagiaram você. Eu acho que não. Plagiaram alguns anos atrás, né? Sei lá. Muito bem, então vamos para a leitura de e-mails. Temos 3 e-mails que merecem ser lidos aqui. 13? Não, 3. Não, 13 que a gente recebeu, só 3 que merecem ser lidos. Muito bem. Bom, ótimo. Primeiro dele, Felipe Espinosa. Felipe Espinosa. Okay. Pra quem não sabe, Gabriel Osmar passa muito bem naquela bondia. É. Que episódio ele esteve aqui com a gente, Gabriel Osmar? Sobre as internet, a Nostalnet. Nostalnet. Então, se você quer saber mais sobre Felipe Espinosa, entre no episódio Nostalnet. Ele mandou o assunto Tenho Nojo de Vocês. Provavelmente falando de Wesley Zop e Gabriel Osmar. Sim, é óbvio. Primeiro, queria dizer uma palavra pra vocês. Abacaxi. É uma boa palavra. É isso. E queria deixar uma pergunta pra vocês responderem. vocês têm duas cadeiras. E não importa o motivo, vocês têm que sentar em uma e chupar o que tiver na outra. Em uma, você tem uma caralha. E na outra, uma pepeca. Segue a imagem para ilustrar o que eu estou falando. Ele mandou uma imagem que tem duas cadeiras, uma com a pepeca, uma com a caralha. Como você pode nos difícil de imaginar. Que mistério que era isso daqui sem ver a imagem. Então, você senta, na, você senta em uma e chupa a outra. Senta na caralha. Lógico. Sinal é claro. É muito óbvio isso daí. Isso é óbvio. Fazer o quê? Ué, você senta na caralha porque é no pau na boca, né? Exato. Você quer sentir o gosto do pau ou a dor do pau? É isso. Não, você quer sentir o gosto do pau ou o gosto da Xana? É isso aí. É isso. Muito bem. Ou a dor, né, tio? Não. É. Não tem. Você quer ser aquela greluda que eu tinha 20 centímetros de grelha. E que vendia trufa. Gordinha da trufa, esperando você aqui, hein? Muito com bem. Trufas, hein? É. E com grelas. Segundo e-mail, Juliana Felipe, sem assunto. Poxa, não gosto de assuntos super-heróis. Então eu só escutei a leitura de e-mails. Muito bem. Pelo menos escutou a leitura de e-mails. E afinal de contas, ela tinha mandado 20 perguntas pra gente. Se ela não ouvisse a resposta, ia ser marcada. Sim, sim. Ela fala, adorei vocês terem lido todas as perguntas que eu mandei, desculpa a empolgação. Vocês deveriam fazer mais de desafios ou de pegadinhas ou de trotes ou de alguma coisa que não seja de heróis. Tão de vilão. Igual aquela música do Catra, que ele fica chamando o nome de mulher, depois ele no final, vem todo mundo. Então chama vem todo mundo de cara. Mas Juliana Felipe, você tá subestimando a qualidade do Chorume de produzir lixo. Sim. Por mais que ninguém deva ouvir esse podcast, porque é o pior podcast de todos, ouço de heróis que eu garanto que vai ter diversão. Não é um podcast simplesmente de heróis lá. Você tem... Não é ortodoxo. Não é ortodoxo, é a palavra que se encaixa. Próximo... Esse é o podcast não ortodoxo. É tipo oxítono. É porque eu quis falar com o X. Sim, oxítono que é... Proparoxítona. Exatamente. Vamos lá, o outro e-mail é de Rodrigo Malta, ex-namorado de Wesley Zop, que hoje está é toureiro em Barcelona. E proprietário da banda Malta. Sim, e da cerveja Malta. Malta 90. Ele não nasceu em 90, hein? Super Chorume 1 e 2 é o título desse e-mail. Boa noite, choromescos. Vocês são loucos. Quando vi o título Super Chorume 2, primeiramente fui ouvir o primeiro e quase me mijei de tanto rir. E depois ouvi o segundo. E deduzi que vocês são loucos mesmos. Ambos os episódios foram sensacionais, muito bom. Fica a dica aí, Juliana. Chupa, Juliana Felipe. Não, então fica a dica pra ela escutar o primeiro, né? Porque também, se ela gostar, ela vai gostar do segundo. Muito sim, bem. Sim. Virou mania aqui em casa fazermos desafios uns aos outros. Minha filha de 9 anos pediu para eu mandar uns desafios para vocês. Ótimo. Espero que ela não esteja ouvindo esse podcast. Que é para maior de 37. Acompanhado pelos pais. Sim. Depois deixarei ela ouvir a resposta de vocês. Caixa alta. Somente as respostas das perguntas que uma criança de 9 anos está fazendo. Então entendeu, Gabriel Osmar? Okay. Então, por favor, controle suas emoções. E suas ereções. Maltinha pode ouvir a partir daqui. A gente promete ser um episódio para crianças de 9 anos. Adorei. Muito bem, o que vocês preferem? Esmagar a mão toda vez que forem abrir uma porta ou toda vez cair na escada? Puta. Mas toda vez que for subir uma escada. Toda vez que for usar uma escada, rolar nela. É, desceu ou subir, cara. Não, eu acho que eu prefiro prender a mão na porta. Eu escolho a mão. Não, eu prefiro cair na escada sempre. Porque você vai aprendendo a rolar. Se você ainda fizer um curso de dublê de cinema, ainda pra você cair na escada vai ser comum. Sim, mas daí aquela escada do rock lá, que ele sobe correndo, você vai rolar aquela inteira lá. Você pode ficar tetraplégico. Mas é só eu, sei lá. Ou pentaplégico. Ou pentaplégico. Ou eu posso começar a lutar pelos cadeirantes e exigir rampas em todos os lugares. Mas se você for trocar uma lâmpada na sua casa, você vai colocar aquela escadinha lá de 4 degraus e você vai cair nela. Não, mas eu não troco lâmpadas da minha casa aí. Ah, tá. E eu prefiro ainda prender minha mão. Não faz sentido nenhum, cara. Eu uso muito escada, cara. Não usa lá. Eu prefiro cair na escada porque é mais fácil evitar uma escada do que uma porta. Sim, porta tem em todo lugar. Toda vez. Imagina, vai entrar no banco. A porta tem geladeira. Você não tá lembrando que a geladeira tem porta, cara. É. Não, mas tudo bem. Eu escolhi a mão esquerda. Ela vai ser a... Ela sempre vai ser esmagada. Ela vai ser esmagada. Eu prefiro do que, cara, cair de escada, cara. Eu subo em escada de 20 metros. Como que eu vou... Compro uma plataforma elevadora. Vai de elevador. Não, obrigado. Próxima pergunta. Morrer com um ataque de urso ou de abelhas? Morrer com um dos dois? É. Que de urso. Que de urso, né? Você acha que é menos sofrido? Não, acho que é direto. Uma patada me matou. Mas se você for igual o Leonardo DiCaprio... Duas patadas me mata. Uma mentira fala, outra me mata. Ah, é? Eu prefiro, porque puta abelha é foda. Pensou assim, só do veneno de abelha, fica internado. Tá? Depois, não vai sobreviver não, mas tá tudo pipocado, botado. É, verdade. Aí você não aguenta mais aquilo, você vai pro meio do mato pra pedir pro urso de matar. Acaba logo com isso. Tá? Eu roubei seu pote de mel, olha no que deu. Desculpa, baby, mano. Ou seja, é melhor morrer direto pelo urso. É melhor. Nunca mais beber leite ou nunca mais comer pão? Porra, leite. Tá. Acho que leite. Não, nunca mais comer pão. Ô, louco. Eu sou leitola, você cara. Você é tão leiteiro assim, cara? Não, pensando... Não sabia, Wesley, só. Fiquei feliz de aprender uma coisa nova sobre você agora. Eu bebo quase 1 litro por dia. Ah, é? Mas... Sei lá, cara. Acho que comer isso pão... Isso explica muita coisa. Comer pão... Porque eu tô gorda pra caralho. Não, por que você tem... Deixa eu... Porque eu tenho teta de vaca. Você tem que escolher aqui. É intolerância à lactose ou ser celíaco, né, cara? É que você... Não, mas eu acho que nunca mais beber leite, cara. Eu prefiro. Não, eu acho que eu nunca mais comerei pau. Nunca mais beber café ou nunca mais beber água? Eu não bebo café, então... Nunca mais beber água. Não. Mas eu também acho que vou falar isso. Eu nunca mais vou beber água. Por quê, cara? Porque no café tem água, já tô bebendo a água. Não. Tá filtrada ainda. Tá, mas você, sei lá, fez aquela intensa hora de exercícios glúteos que você faz. Fica suado. Sim, com o Jorjão. Bebeu um litro de café. Você bebe um litro de café? Bebeu um litro de café e bebeu leite, que eu já posso beber. Eu te odio pão. E divido curso antes de me matar. Ah, eu sou tradicional, bebo água. Tudo bem. Você que fica indo no pão e água, então. Tudo bem. Sempre largar meio prato de comida ou sempre largar meio copo de bebida? Sempre largar meio copo de bebida, que você joga pro santo. É. Não, comida jamais. Só aí eu largar a proporção, a comida é muito mais, você vai largar. Tá mais o preço que tá o feijão. É. Aqui no Brasil, viu, Maltinha? Tá difícil. 16 conto o quilo. Ah, Deus que me livre. Nunca mais fazer a barba ou nunca mais fazer as unhas? É, a gente já não tá fazendo a barba, já tá... Acho que eu ia falar. Também não tá fazendo as unhas. Acho que eu fazer as unhas, cara, quer dizer, cortar a unha, porque a gente não faz as unhas, né? Mas também não tô cortando. Dormir na cama dos seus pais ou chorar toda vez que ouvir uma piada? Mas lembrando que você vai dormir na cama dos seus pais pra sempre. Não, eu acho que chorar toda vez que ouvir uma piada. Não importa se você esteja casado. Tudo. Sim. Mas sim. Toda vez que alguém te contar uma piada, você vai chorar, mas vai entrar em depressão. Não, mas eu tenho uma desculpa, porque eu posso falar que eu tô chorando de rir. Não, mas agora, não vai parecer que você tá rindo. Você vai estar claramente chorando. E lembrando que você não morre antes da pessoa que conta piada. Não, o mundo conta piadas, né? Sim. E qualquer piada. Mesmo se você achar graça... Mesmo que eu já conheço essa piada. Você... Eu prefiro dormir na cama dos meus pais. Chorando com o xilingue. Não, aí não tá falando isso, você tá inventando. Não tô inventando. Pra deixar claro na sua mente. Eu prefiro dormir na cama dos meus pais. Não, eu choro em toda piada. Não, eu acho que eu dormiria na cama dos meus pais. Porque ela não falou que era com os meus pais. Não, na cama não, dos meus pais. Claro que é com seus pais. Com os seus pais. Mas eles, lembrando que eles não morrem aqui. Exatamente. Ah, mas imagina, você não ia ser chamado pra gravar esse podcast. Não, mas aqui não tem piada. Não, mas qualquer coisa você acha que... Mas que piada, irmão Augusto? Ter inventado a roda ou a internet? Não, eu acho que pela modernidade, a internet. Você ganharia muito mais dinheiro inventando a internet. Não, por que inventou a roda? Ninguém lembra quem inventou. Ninguém sabe. Ninguém sabe quem inventou a internet. É muito... Mas é mais fácil de ter conhecimento. Não, mas você vai ficar famoso. Tipo assim, ô Douglas, você que inventou a internet vai ser um descobrimento. Agora, você que inventou a roda, né? Sei lá. Tudo bem, é mais fácil acreditar que eu inventei a roda pela idade. Sim. Mas... Ah, eu acho que a internet é por questão de que a gente... Que o Chorume está na internet. Tudo bem. Chocolate branco ou preto? Preto, ó. Os dois. Branco ou preto? Mas não, preto. Preto. Soltar pum toda vez que cumprimentar alguém ou abraçar e chorar o ombro da pessoa? Toda vez que for cumprimentar. É, se cumprimentar a pessoa, você abraça. Acho que soltar um pum é uma coisa que eu já faço. Não, acho que peidar toda vez, velho. Acho que sim. Manda um abraço com cheiro de chorume pra gente. Então, a partir de agora, esse podcast é proibido pra crianças de 9 anos. O Wesley Sop pode voltar a ser o demente que ele é. Jamais. Muito bem, então essa foi a leitura de e-mails. Temos um áudio de WhatsApp aqui. Gostaria de dizer que essa cambada que faz o Chorume é tudo filha da puta. Fala mesmo, cara. Eu te odeio, Wesley. Com todas as minhas forças. Eu quis dar um recado pra gente, cara. Como eu te odeio. Só pra lotar a caixa de entrada ali do WhatsApp. Esse foi o áudio do WhatsApp. Para aquele que quer mandar e-mail para o Chorume ou Wesley Zop, para qual endereço de e-mail deve mandar? Mande para o autocríticas@chorume.com.br. Gabriel Asmar, você pode responder com uma voz de não tão pau no cu igual esse Wesley Zop? Tudo bem. É autocríticas@chorume.com.br. Muito bem. E aquele que quer fornecer um áudio do WhatsApp para a gente, pode mandar para o número 19 94 95 5485 mande o seu áudio com a sua voz, que é uma delícia. É verdade. Muito bem, sem mais delongas e sem mais demoras, chega o momento que todo ouvinte espera. Não é pergunta polêmica, não. Eu assustei, mano. É a anunciação de tema por o Gabriel Asmar. Então, por favor, Gabriel Asmar, qual é o tema do episódio dessa semana? O tema do episódio desta semana é profissões profissionais. Profissões profissionais? Wesley Zop, o que esperar desse episódio? Vamos falar de profissões que a gente acha que deveria ter, deveria existir, e de profissões que a gente não entende o porquê existe. Ah, muito bem. Então vamos falar exatamente de profissões profissionais. Exato. Muito bem, ouvinte. Muito bem explicado. Pela síntese. Você resumiu bem, é isso. Pela síntese de proteína. Por que não falo logo? E a mania de explicar as coisas. Muito bem, ouvinte, então fique aí e veja só o que esses dementes esperaram a semana inteira para contar para vocês. Este é um lixo. Não, é o lixo do lixo. pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen... Se um dia eu não puder ser mais um host desse podcast, Deus queira, Deus atenda minhas orações. Você, pra isso. Você pode... Isso é uma bolinha. Você pode colocar qualquer ouvinte, porque ele vai saber aqui o formato desse podcast. Ah, sim. Porque sempre ele começa falando... MP3. É sempre ele que começa falando, Wesley Zop. Muito obrigado por essa honra. Sim, sim. É uma honra pra você mesmo falar. Sim. Então qual é a primeira profissão que você acha que deveria existir, Wesley Zop, mas não existe, você está sentindo falta? Você sabe o que significa pareidolia? Não. Você sabe, Gabriel? Pareidolia? Sim. Não. Pareidolia você, é a arte de você enxergar desenho em nuvens. Desenho em concretos. Você inventou essa arte? Não, não. Não. Existe esta... Desde o Egito Antigo. Desde o Egito Antigo já existia nuvens. Então, portanto, já existia aqueles pareidolias. Sim, sim, sim. Por que não ter um desenhista de nuvens pra atender os pareidolos? A demanda de pareidolos. Finalmente faz todo sentido essas obras. É claro, pô. Oh, mas... Às vezes você fica procurando desenho e você não entende. É sempre um seria... dragão. Às vezes você quer levar a sua filha no parque pra ela ver, sei lá, um Transformer das nuvens. Exato, não tem. Não tem. Tem o quê? Um jogo de chá. Dos anos do século XIV. Não, e aí? Tem um urso, seu Morelha. É, o que é legal. Exato, que é legal. Van Gogh. Um Van Gogh, não, um urso Van Gogado. É, então. É, faz sentido, Wesley Zop. Eu penso isso. As pessoas que procuram desenhos em nuvens. Já existe os pichadores. Porque... Mas não seriam pichadores de nuvens. Eles desenhariam talvez com aviões. É, tipo, mas será que eles fariam uma da fumaça mais. Mas não poderia soltar fumaça, então... porque daí não seria nuvens. Então, na verdade... Mas se soltasse vapor da água? Não, daí pode ser. Então eles iam fazer tipo uma tupiaria de nuvens. Exatamente, pode pra ser. Quem não sabe, tupiaria é aquela arte de moldar... Os índios já começou isso. Com isso. Com índios tupi, sim, que descendem de egípcios. É, fazia uma dança da chuva pra formar as nuvens, mas aí acho que já não formava com formatos... Específico. Né? E também eles até formaram uma TV, né? Teve a Rede Tupi. É, a Rede Tupi. Sim, sim. Mas explique, Gabriel, o que você acha que é tupiaria. Ah, tupiaria é a arte de podar arbustos com formas. Ah, então. Pode ser. Tem uma nuvenzona lá. Você quer a cara do Transformer pra mostrar pra sua filha de 3 meses. Sim. Vai lá, o cara desenha, mas não... No avião. Com o avião ele vai desenhando ali. É, pode ser no avião, pode ser num balão. Pode, não, sim. Sim, com alguma maneira dele chegar lá. E quanto ganharia um cara desse? Pô, eu não pesquisei ainda no Sebrae. No seu teto, no teu teto. Quanto você acha? Porque o céu não tem limite. R$2.000, de piso. De piso. Ah, tá. Achei que era de teto. Não, mano. Porque o céu não tem limite. É, tá. Então 2.000, mas teria que ser piloto de avião ou você pode deixar alguém pilotando enquanto o cara só faz a tupiaria? Não, talvez o cara não precisa ser piloto e tupiarista. De nuvens. De nuvem. Mas tem que ser desenhista e piloto. É. Então, daí vai ter a profissão, né, cara? Vai ter. É. Mas o cara que é tupiarista de nuvens, ele vai ter que saber desenhar de tudo. Ou ele pode se especializar. Isso não, que eu quero... ele ah, eu sou tupiarista de nuvens que faz desenhos de índios tupis somente. Pode ser. Pode ser. Pode ser, porque fica uma coisa específica ali pra ele e tal. Ó, preciso de índio tupis. Dia do índio. Pra isso não é bem. Tem aqueles balões e tem o indião lá. Porra. Indião. As nuvens em formato de índio. De teta caída de indiana. Aquela indiana velha, com aquela teta caída no joelho. Aí faz chover, pra falar que é leite. Faz chover no bico. Pensa, pensa na demanda, cara. Caralho, sensacional essa porra. Ia ganhar muito mais que R$2.000, né? Não, por isso que eu falei. De piso, né? Só porque ele tá começando, o que, que o cara desenha, pá, não. É igual ver. Tatuador. É igual tatuador. Difícil. Difícil vai mostrar o catálogo dos trabalhos. Não, tem que não é tão difícil. O cara faz e tira uma foto, meu Deus. E daí aquela música do Jota Quest não teria mais sentido quando ele fala e descobrir, desenhe nuvens. Tá, não, não precisa descobrir. Você escolheu, você escolhe igual o videokê. Não, mas... Era as, esse desenho aqui, pá. As pessoas desenha. Que não escolhem o desenho, mas elas vão ter que adivinhar. Vai apreciar também. Não, não tem que adivinhar, porque tá nítido. É igual a escultura. Tá nítido, não tem que adivinhar? Não, você tá nítido, você não adivinha. Não, às vezes... Às vezes a pessoa tem demência. A não ser que for Romero Brito. É, verdade. Ah, não, mas daí eu não concordo. Mas daí não é uma arte, né? Parabéns, Wesley Zola. Poderia ser uma profissão, tô certo. Você teria essa profissão? Ah, eu nunca andei do lado de fora do avião ou amarrado por fora fazendo tupiaria em nuvens, mas... Tá, tamo aí pra aprender, né? O mundo tá aí como um aprendizado. Então, ok. Muito bem, muito bem. E você, Gabriel Osmar? Que profissão você tem? O que está faltando nesse mundo aí? Primeiramente, a profissão que eu gostaria que tivesse no mundo era a minha, porque eu tô desempregado. Eu sabia que estava tão difícil assim para travesti. É, para gourmet de pica. Não sabia que era difícil, não. É, mas tudo bem. Gourmet de pica, acho que não existe essa profissão. Ele quer inventar. Mas seria uma boa profissão. Seria. Porque eu imagino, o cara que experimenta todas as picas. Ele sabe, né? Sabe de quem que é, ó. Dei isso pra ele, não, essa pica aqui é de mendigo. Ó, esses magma aqui tem 3 dias. É, seria engraçado. O sommelier. O sommelier de rola. Pintelier. Pintelier. Pintelier. É, então. Não, opa, esse aqui é envelhecido 32 anos. É, jogador de basquete. Olha só. Ficaria interessante. E só 8 centímetros, né? O cara fala, pá, mas como você descobriu isso com o gosto? Não, eu chupei até o talo. Tem aí, professores estão aí pra isso. Pouco demente. Sim, sim. Mas qual outra profissão? Uma profissão... Além da sua de sommelier de picas. Uma profissão que eu estimaria muito é segurador de fila. Ou substituidor do seu lugar na fila. É uma pessoa que teria a profissão de ficar numa fila por você. E quando você fosse a pessoa, sei lá, contemplada. Uma pessoa apressada. É, contemplada, ela. Ela vem do lugar. Passaria o lugar pra você, não. Ela passaria. Você já contratou ela, entendeu? Ah, tá. É a profissão dela é guardar lugar na fila. É, ela não tem interesse nenhum de estar naquela fila a não ser servir você. Não tem a regulamentação ainda, mas já existem pessoas que fazem isso. Não, mas, por exemplo, não é. Você não contrata o serviço. Sim, sim. Então, eu ia falar regulamentado, bonitinho. É, mas é interessante. Isso, só que daí, porque às vezes se você deixar alguém cuidando da fila pra você, as pessoas acham ruim. As pessoas da fila. Não, mas aí o cara estaria uniformizado. Então, mas as pessoas não achariam ruim porque é uma profissão. Mas será que teriam filas de seguradores e filas? Ah, ia com eles. Talvez. É, se fosse muito demais, mas aí tem que ver com a questão do sindicato, né? Ah, não, sim. Não, se regulamentado. Sendo regulamentado, dá pra fazer tudo certinho. Sim. Por exemplo, você vai no hospital, você não precisa ir no hospital. Você manda o cara ir lá. Quando tiver para chegar, ele te liga. Fala, daqui 2 números é o e seu. Veja também que ele pode cumprir seu papel quando você estiver na fila da cadeira elétrica, por exemplo. Mas aí ele vai cumprir o seu papel ou ele vai guardar no corredor da morte? Ele guarda, mas pelo menos até chegar a hora de você morrer, você tá livre. Ah, sim. Você só vai lá para morrer. Você não tem que ficar na cadeira. Pelo menos não tem que esperar, né, velho? Porque ainda assim é uma fila, né? Tem razão. Eu gostei disso, né? É legal. Eu acho que o trabalhador não teria dor de cabeça também. Porque muitas profissões as pessoas evitam porque, nossa, é muito estressante. É muito... Nossa, eu chego em casa e fico com aquilo na cabeça. Não, porque o estresse não é dela. Ela só tem que ficar na fila. Exato. E outra coisa. Muita gente... O caixa do banco, ele fica chateado, por quê? Porque a pessoa fica na fila, fica irritada. Fica mal-humorada. É, mal-humorada, vai lá e trata ela mal. Mas lá, o segurador de fila não vai tratar ela mal. Por quê? Porque é o trabalho dele. É o trabalho dele. Ele tá ali. E outra. Ele até fica feliz. E ele é feliz porque ele não tem estresse na vida. Ele só segura a fila. Exato, exato. É. E outra, você não gosta de ficar na fila por quê? Porque você tem mal o que fazer. O cara não, é a profissão dele. Ele tá fazendo. Ele faz com orgulho. Ele exato, tá fazendo. Exato, exato. Ele vai puxar assunto na fila. Ele vai. Sim, ele cobraria como? Ele cobraria por hora ou por serviço? Ou por fila? Tamanho de fila. É, por, sei lá. É, eu acho que seria em duas etapas, né? Primeiro pelo tipo de fila e talvez segundo pelo tempo de fila. É. E acho que ele poderia ganhar adicional insalubridade, dependendo da fila. Ah, por exemplo, pra show. Pra show. Porque os caras ficam 3 dias lá. É, ou pra o hospital, que ele pode pegar uma doença ali na fila. Ah, sim, pode ter insalubridade aí também, é verdade. É, então. Ó, oh, legal isso aí, gostei. Ou então se for um ambiente assim que não tem presença de sal, né? E falta de... Sim, a porta está aberta do estúdio aqui, viu? Viu, Gabriel? E você seria um segurador de fila, Wesley Lopes? Eu de trolha mesmo. De trolha no cu. Você é um segurador de trolha. Eu sendo um gordo. Segurador da fila, do fila. Eu sendo um gordo, eu não quero ficar de pé numa fila. Depende muito de quanto que eu vou não, ganhar mas, pra isso. É, né? Então, aí que tá. É. Você tá vendo na sua visão de... Raio-x. De gordo. De filólogo. Ah, então. Não de segurador de fila profissional. Sim. Não, não, eu acho que daí eu trabalharia assim. Mas qual, imagina. Qual é o piso salarial disso, Gabriel? Dois mil. Pô, R$2.000? R$2.000. Ah, piso? É. Ah, não, então, ah, não. Mas o teto não tem limite porque as filas não têm limite. Tem filas pro céu que o céu não tem limite. Sim. Entendi. Ah, boa ideia. É uma pessoa que vai segurar a sua fila pro céu. Quando você morrer, aí ele sai e você vai pro céu. Outra, eu gostei. E ele tá ganhando pra isso, é legal, porque daí não é um escravo seu. Não. Né? É regulamentar. Putz, isso eu achei muito legal. É. Eu quero ser segurador de fila agora. Não, ainda não existe. Temer! Dilma! Regulamentem isso! É, acho que... É, pra regulamentar, você vai ter que esperar na fila. É. De regulamentações e profissões profissionais. Sim, sim. Muito bem. O que eu comento que sempre deveria existir é um diretor artístico de nudes. Puta que pariu. Um diretor de foto. É, um diretor de... Isso tinha muito de nudes. Playboy, né? Não, é isso mas... que você quer dizer. Não, mas o nudes... É diferente. Como eu interpreto o nudes? O nudes é uma foto amadora. Sim. E o nudes é um selfie, né? Não, acho que o nudes é um selfie. Não, acho que não necessariamente. Ah, manda nudes. Você não vai pedir pra alguém tirar o seu nudes? Não, não. Mano. Então, mas tem um amigo meu que fez isso. Ah, é verdade. Mas tudo bem, depois falamos sobre. Mas o que que acontece? Eu acho que você não devia expor minha vida. Não. O nudes é uma foto amadora. Sim. Obviamente. Sim. Se você receber, imagina, se você receber uma foto da Playboy da Carla Pérez, não é nudes. Deus o livre, né? Mas o que seria? Porque o nudes é uma foto amadora de alguém que não é celebridade, pessoal. Ah, sim. Tá. Que é do seu convívio ali. Se não, é apenas um artístico. É apenas se a pessoa é celebridade. É. Tá. Só que muitas vezes vem aquele nudes o quê? Mal trabalhado, que não passa toda a informação. Pixelado. Desenhada. Então ele pode vir com o pixel estourado. Entendi. Pode vir com excessos de pelos. Pode vir com muita sombra. É verdade. E daí, ou com muita luz. Ou com muita luz. Um flash que não é adequado. Pode vir com uma piroca. Acaba vindo com piroca, é. Acaba vindo. Ou grelo inchado. Eu gostaria de pedir para os ouvintes pararem e mandar nudes no nosso WhatsApp. Obrigado. Ou podia vir com um tom de sempre que não é adequado. Retrica, né? Retrica, que não é adequado. Então um filtro mal colocado. Sim. Mas isso não aconteceria se você contratasse um diretor artístico de nudes. Peraí, só uma dúvida. O filtro mal colocado, mãe? Tem gente que manda nude com filtro? Ah, não é o filtro de... Não é filtro de barro, não. Não é filtro de água. Não, mas tô falando... Apesar que foto. Na Somália causaria tensão, o cara ter água potável, sim. Realmente. Mas, sei lá, porque, por exemplo, às vezes... Pode falar que tá molhado? Não sei. Vou falar filtros fotográficos. Então, mas é isso que eu tô o falando. O Wesley Zop tem a bunda cheia de espinha, todo mundo sabe. É verdade. Quando ele vai mandar nudes da foto da bunda? O apelido dele é Sonic. Sabe, achei que é porque ele sempre transava em menos de 30 segundos, mas tudo bem. Não, esse é o The Flash. Tá. Ele tem a bunda cheia de espinha. O que, que ele faz pra dar uma amenizada nessa espinha amarelada, esverdeada com pus da bunda dele? O que, que ele faz? Põe um filtro que dá uma disfarçada. Ou você acha que todos os nudes que você recebe é no maker, no filtro? Não, mas eu passo também Nutella na bunda e deixo o cachorro lamber. Parece que a saliva de cachorro... E manda nudes com o cachorro lamber. É assim. Não, manda nudes do cachorro. Que é melhor. Lamber o rabo dele. Ah, tudo bem. Tá. Mas é uma boa profissão. Daí o que, que você falou? Existem N fatores que podem atrapalhar o nudes bem aproveitado. A é sua verdade. Função. E qual é a função do nudes? O outro é bater masturbação. Exato. O outro tá ali batendo uma masturbação e pensando, puta, vai esses pixels estourados. Essa parede mal rebocada atrás. Esse grão de milho. Se bem que a parede mal rebocada pode ser um contexto que precisa mandar. É, pode ser. Então você tem que saber que o diretor de nudes vai fazer que a sua mensagem seja melhor. Falar, ó, você quer que ele reboque sua parede? Ou reboque só naquela parte que sai da foto, né? É, entendeu? Então a pessoa falou, não quero que ele saiba que a parede está com um reboco inadequado. Ah, então, ou sei lá, colocar uma cortininha. Um chroma key? Um chroma key, todo um preparo aí. Diferente, legal. Só que ele não cobraria tanto quanto um estúdio profissional. Porque é VIP, né? E outra, é amador. Porque tem que estar com cara de amador. Né? Exato. Mas aí esse trampo é foda. porque se ficar com cara de profissional, já perde o tesão. Artista. Por quê? Porque o cara já fala, isso não é nudo, isso é do artista. Qual a diferença entre nudo e não artista? Pegou na internet. Não, é o que o profissional tá ali pra diferenciar. Exato, só que não é porque é amador que tem que ser de baixa qualidade. Essa pô, questão, isso é legal. Verdade. Então ele pode passar um minâncora na bunda da pessoa, pode dar um tratamento. Às vezes o psicológico da pessoa não tá bom pra tirar nudes, tira aquele nudes com cara de assustada. Ele com fala, cara? É. Mas parece que ninguém manda cara, né? Não, pode ser que mande. Cara. Ah, tá. Ou ser aquele tipo que pede piroca, o cara só manda piroca, você fica feliz. Pode ser a piroca de qualquer um, cara. Peraí. Gabriel, quando eu te perguntei que aquela sua piroca estava com a cor diferente. Estava preta. Preta e longa. E saborosa. É que eu tinha pintado. Ah, então. Tinha passado Nutella e mandado o cachorro lá. Mas eu não tenho cachorro. Nem Nutella. Tudo bem. Então você percebe que o trabalho do diretor artístico de nudes seria... E é muito mais trabalhoso do que o diretor de não artístico. Sim. Porque o não artístico ele tem que estar profissa. Tem que estar profissional. É, e é fácil estar profissional. Só, claro. Só você gastar milhões. Compre equipamento. É, exato. Chama o Duran lá da Playboy. Ele faz essas fotos. Exato. Aí. Agora, o cara que tem que fazer profissionalmente uma foto amadora pra esse cara é foda. Qual seria o piso salarial dessa profissão? Eu estimei aqui, fiz uma planilha no Excel, gráfico, você pode ver aqui. Eu não sei se teria por que fazer esse gráfico que você colocou em pizza aqui. Pizza é porque pode parecer amador. Sim, pode ser. Veja que seria o piso, R$2.000. Ah, então acho que eu queria ser isso aí. Sim, mas tanto de homem quanto de mulher. Talvez eu não ia querer ser. Acho que eu prefiro segurar a fila. Porque o cara ainda vou ficar na fila. Porque o cara é profissional, não escolhe. É verdade, se bem que ele tá fazendo isso não é pelo sexo, cara. Não é, é só pra fazer que a mensagem adequada atinja o receptor. É legal, é legal. Essa profissão é legal. Muito bem. Vocês já devem ter, tem empresas que são contra pessoas gordas, que tá sempre perguntando, ah, quer emagrecer? Pergunte-me como. Ah, não, mas, por exemplo, o pai era moça, elas não podem engordar, você sabia? É isso. Mas você sabe por quê que não pode? Sobre peso no voo. Não. Não, passar no corredorzinho do avião. Por causa do corredorzinho do avião. É a mesma coisa não, que... Não, mas então ela pode engordar, mas ela não pode... Engordar de lado. De lado, só de barriga. Só aquela pança reta pra frente. Só pode engordar, né, tipo, ou só de lado ou só de frente. Sim, aí ela sim, passa ou de lado ou de frente. É. Muita gente acha que o gordo está sofrendo... E quer, por ser gordo. Por ser gordo e fala assim, quer emagrecer? Pergunte-me como. E daí passa uns negócios, né? O que que passa? Você tem que... Babosa! No café da manhã e na janta você come mato com cereais que ele manda lá e fazer exercício. Painço, come painço. É, isso daí não precisa estar comendo aquilo lá, é só eu fazer exercício. Você vai emagrecer? Sim. Sim? Agora, ninguém pensa no magro. Exato. No magro, o magro também sofre, o cara é muito magrelo. Você quer engordar? Pergunte-me como. É isso, cara. Vença a sua cirurgia no estômago, cara. O cara fez a cirurgia, puta, fiquei feio, magro, mas não tem mais como. Tem. Bom, o Leandro Rassum deve estar com esse problema. Mostra que aquela cirurgia perfeita não era tão perfeita assim. Todo mundo está percebendo que você está usando crack? Engordar? Pergunte-me como. Toda vez que eu for comer, eu te ligo e você come também. É, e daí você vai engordar. Exato. Pô, você seria um... como podemos chamar? Divulgador da palavra bacon. Não. Um personal pig. Você seria um personal pig. Personal fat. Um personal fat, acho que seria. Sim. Um fatcional. Fatcional. É. Então, porque ninguém pensa no magro. É, exato. Não, mas eu já vi muita gente que quer... engordar e fala que não consegue. Sim. Então. Tem um grande amigo meu, até espero que ele nunca passe por aqui pra não nos humilhar, que ele falou que ele desistiu de engordar, então agora ele só vai comer pra ficar satisfeito. Então isso eu tenho raiva desse tipo de pessoa. Sim, sim. E esse seria um cara que, se ele quisesse engordar realmente, ele contrataria um personal fat. Um fat personal fat. Sim. Muito bem, e quanto seria o piso de um fat personal fat? Você sabe que não são bem remunerados personal trainers em si. É, por quê? Mas porque não. Tem muitos. Porque tem muitos. Mas fat personal fatters... Exatamente. É questão de demanda, né? É que você vai bater contra as academias, entendeu? Você tem que pensar no perigo, você não vai conseguir correr. Salubridade. Você não vai correr nas pessoas. Não, exato. Fat personal não pode. Ele rola. Então, pensando tudo em insalubridade, na periculosidade da profissão, eu calculei em torno de R$2.000 o piso. Acho que tá bom. Pra ser o piso, né? Tá começando. Porque a pessoa vai chegar e vai falar, vou comer um pouco de arroz, feijão, tomar um refrigerante. Não, adicionar o fat, você vai falar, você vai beber óleo. Feijão com bacon, óleo bacon. Sim, muito bem. E você, Gabriel Osmar, que é mais de profissões profissionais, você espera desse mundo aí? Espero que o Sebrae esteja ouvindo esse episódio. Quem dera. E venha patrocinar o Chorume, que contribui tanto com a sociedade, assim. E Sebrae, esperamos você. Sim, seja lá quem for o Sebrae. João Sebrae. É, eu pensei em uma profissão de proteção. Mas seguranças? Não. Ele não vai atuar na área de segurança. Colocador de camisinha. Não. Mas seria uma boa. Seria legal. Um escudeiro fritador. Escudeiro fritador? Por quê? Porque fritadores já existem. Já existe. Só que toda vez que você frita alguma coisa, voa a fritura. Se você não é um fritador profissional. Sim. Então você contrataria um escudeiro fritador. Um escudeiro que ia bloquear... Com o escudo ou com ele? Não, com um escudo. Ele é um escudeiro. Com o que tiver, cara. Ele é um profissional. Cara, ele preza pela sua integridade, cara. Entendi. Você não vai tomar respingo de ele. Ele é um guarda-costas de um fritador. Vou fritar uma batatinha que jogou lá e... Opa, tá ali pra barrar qualquer respingo de fritura. E como você tá pagando ele, você pode começar a desafiar, por exemplo, você já deixa o óleo quente lá e você começa a arremessar batata de longe, por exemplo. Mas ele não vai esperar em você. Não, mas sei lá, ele tem que prezar pra que que não pegue em você. Tem que valer a pena o salário. É, ou das pessoas que você gosta, por exemplo, você deixa sua mulher perdendo fritadeira. Junto com a sua filha de colo, né? É, e daí você vai jogando de longe e ele tem que... Que pegar ali. Fazer alguma coisa. Ele vai estar... Acho que o ideal seria uma roupa que não é inflamável, né? Pra ele ficar, ele poder usar o corpo dele, não um objeto. Mas não faz sentido. Um escudo. Porque, por exemplo, Idade Média. As Sim. pessoas, quando iam tentar invadir os castelos, existia uma técnica pra impedir. Sim. Que era o quê? Jogar um óleo quente lá de cima. Sim. E daí, se o escudeiro fritador estiver nesse momento com você, você querendo invadir um castelo na Escócia, mas às vezes, tá. E daí ele tiver uma roupa propícia pra isso. Sim. E daí o cara vai falar, ó, ele tem um escudeiro fritador e vai mudar a estratégia. Então o que que acontece? É a mesma coisa, você não vai ter um guarda-costa escrito guarda-costas do Wesley Zop. Não, então mas ele tem que se manter camuflado às vezes. Se eu tô fazendo um evento onde eu vou fritar pastéis, ele já tá ali pra mim. Você vai contratar fritadores profissionais que não precisam de escudeiros. Ah, não, mas e se eu quiser ser um fritador e não sou profissional? Aí você contrata escudeiros. Ele pode estar embalado lá na boca. Não, mas não precisa disso. Imagine ele como um goleiro de handball. E outro, todo mundo vai pensar, nossa, o Wesley Zop contratou um escudeiro fritador porque não sabe fritar. Entendi, daí, é verdade. É, você quer mentir que é um fritador? É, não, você tem razão. Você é homem o suficiente pra falar, olha o que eu fritei, mas é mocinha de aguentar, de não aguentar a fritura o óleo caindo em você. Não. Você tá no Masterchef. Tá, é verdade. Só que não sabe fritar. Um escudeiro. Escudeiro fritador. Escudeiro fritador, porque você não vai estar trapaceando. Não. Afinal, quem está fritando é você. Mas você não está tomando respingo. Exato. E ele também não pode te dar dica. Ele não sabe fritar. Ele só sabe ele não frita nada. Não, mas às vezes ele está segurando o escudo ali e ele fala, ó, não, mas não põe assim, não põe tudo isso. Ele evita que o óleo te acerte. É a única coisa. Mesmo que a vida dele dependa disso. Meu voto. Então peraí. Tem uma pequena porção, adição adicional aí, que quanto ganharia um cara desse? Porque olha a periculosidade do cara. Sim, sim. Pensando no quê? Como eu disse, que ele seria o quê? Como se fosse um goleiro de handball, porque goleiro de handball é louco. Sim. É o cara mais louco que tem. E tem pau grosso. Tem também, mas o fritador não precisa ter. Tanto no handball. É até melhor que não ter, porque é menos superfície de contato. Mas precisaria ter duas bolas. Tanto no handball masculino como no feminino, o cara tem rola grossa. Que tem que ter coragem de estar lá. Tá de rola grossa esperando você aqui. Eu, pensando nisso, pensando na periculosidade, e não, fiz umas estimativas. Pode ser que ele descarne com óleo. Sim, tipo, pode ser que crie bolhas. E seja apelidado de O Bolha. Que é chato. Depois eu explico pra vocês o porquê. Tá. Certo. Eu fiz aqui uma estimativa de tratamento, talvez, pra depois dessa questão. Sim. Porque quanto ganha um fritador profissional? Você tem que pensar nisso aí também. Sim. Um cara que não precisa dele. É, exato. Eu tiro em média aí um piso de 2 mil reais. Porra! Cara, mas eu não sei. Bem calculado. Mas eu acho que eu não seria um escudeiro. Por quê? Porque eu você não é muito sou... lento. Não, eu não sou um fritador profissional. Sim. Eu não sou. Não. Então eu me respingo de óleo e já acho chato. Sendo que eu tô fritando pra mim. Agora, um escudeiro, ele não vai nem comer o que tá sendo feito ali. Não, ele só tem que te proteger. Não, eu não seria um escudeiro. Mas talvez você possa ser um escudeiro, mas contratar outro escudeiro. Pode ser. Terceirizar o trampo. Mas daí seria o cara... Mas acho que o sindicato não aceitaria isso. Não, mas aí você faz por fora. Né? Não, é freelancer. Tem que tomar cuidado. Sairia, pode, talvez, era pode mais... Pode até perder o registro de... Mas talvez seria até mais barato contratar o fritador profissional. Mas é um glamour, cara. Não, pelo glamour sim, mas eu tô falando. É mais barato você ter um Fusca do que ter um Jaguar, cara. Mas por que as pessoas compram um animal felino? É isso que eu ia falar. Um animal felino, né? Por quê? Porque é um glamour, cara. Entendi. Mas eu prefiro o leopardo. Tá? Não, sim. E você, Douglas? Eu prefiro o Léo Branco. É verdade. Mas, eu prefiro o Fumotinho. Tá. Uma profissão de segurança também, que é o verificador de portas fechadas. Verificador de portas fechadas? É. Você contrata um cara... Tudo bem. Pra ele verificar se você fechou as portas que você deveria fechar. Mas por quê? Daí você não tá necessariamente olhando pra porta. Você fala, putz, será que eu fechei a porta de casa? Não, você nunca mais vai pensar isso. Porque você já contratou já tem um cara. Já tem que ligar pra ele e falar, vê se eu fechei a porta. Ele verifica todas as portas. Ah, pô, isso é sensacional. Mas deitou a noite na cama, fechei a porta da geladeira, você não precisa pensar mais nisso. Porque você paga um cara. Vocês sabem que eu tenho esse tique, eu já comentei aqui. Já, no Manias. Sim. Então você nunca mais terá isso. Pô, pra mim seria sensacional. Tem uma pergunta, esse fechador de portas profissionais é portas e janelas ou são portas? Aí depende do contrato de trabalho. Da especialização. É, não, mas ele pode... É verificar verificação de portas fechadas em geral. Inclui janelas. Tudo tanto bem. Que... É, até portas psicológicas. portas psicológicas. É, por exemplo, você sabe... Será tipo que... a King Grey, que não. tem aquele bloqueio do Xavier. Não sei, mas, por exemplo, será que eu terminei adequadamente com aquela menina? Fechei essa porta da minha vida? Ele vai fazer questão de ir lá... E matar a mulher. Não, se for preciso, não sei, mas ele... Deixar claro pra ela que está fechada essa porta e que não te procure mais, que acabou. Ele nossa... chega lá, depois que você terminou, ele chega lá. Mas você entendeu o que você ele falou? Você entendeu, exatamente. Porque às vezes você achou que terminou, mas não terminou, né? Mas, então, mas é que tá. Você falou que o cara é um verificador de portas e janelas. Não, mas desse... ele vai lá e fecha. Então ele tem que ser o verificador barra fechador. Não, exato. Por quê? Você tá dizendo, não, ih, deixou aberto, hein? Não, mas não fecha, ainda. É, exato. Não. Mas ele sempre vai verificar e... Não, tudo bem. E fazer o serviço sujo. E o legal desse verificador, porque ele verifica também se tem uma armadilha na porta, por exemplo. Não. Vou explicar, fala. Talvez você não entendeu o exemplo. Você tem um empecilho ali, um rodo, deixou o rodo... Não. Uma coisa mais perigosa. Um balde em cima. Não, tipo um balde em cima ou... Ah, não, mas aí seria um verificador de portas abertas. Não, porque a porta está fechada... Ele vai verificar a porta fechada e daí ele vai tentar abrir e daí vai ter armadilha. Ah, mas alguém deixou... É, ele vai cair na armadilha, vai xingar. Então, ele cai na armadilha por você. É, mas se você estiver chegando no lugar, ele não vai testar a porta pra ver se tá aberta. Não, é isso aí que eu quero também. Não. Mas e se eu dar um adicional? Não, mesmo assim. Não é a profissão do cara. É só se, por acaso, é pro meu bem-estar só. É, daí você pode ter um verificador de portas de entrada. Ah, tá. Mas... Famoso boi de piranha. Não sei porque alguém teria uma profissão dessa, não faz sentido algum. É, não tem sentido mesmo. Não sei de onde eu tirei isso aí. Não, na verdade eu tirei, vou falar. Do esqueceram de mim, quando ele coloca pra esquentar ó, a maçaneta, ele vai abrir e queima a mão. Então é um pouco perigoso também, né? Não. É. Existem os riscos. Sim, sim. E se você estiver procurando emprego, é melhor você não contratar um fechador de portas. É, porque se... alguma oportunidade que você abrir, ele vai fechar. É, ele vai fechar. Ele vai ocupar o lugar de você. Então, na verdade, ele é um oportunista, filha da puta. Não, é a porta que você não quer mais e você quer fechada. Tá, então tudo bem. Tá. Mas... Você chegou a calcular quanto um cara desse ganharia? Não, porque não é fácil. É perigoso. E não é fácil também, porque ele tem que estar ali constantemente perto de você. E atento. Atento. E não é sempre que você vai falar, ah, a porta de casa. Não, né? Não, a porta do carro. Todas as portas. Do escritório. Escritório, todas as portas. Todas as portas, ele tem que estar atento. Então, o que que acontece? Tem toda uma logística. Ele tem que estudar a sua rotina. É, toda uma logística. E tem que fazer a sua vida... Continua a mesma. Não, você pra você não muda nada. Porque você nunca quer encontrar esse cara. Você sim. quer que fingir que ele não faz parte da sua vida. Exatamente, sim. Mas você quer que ele esteja lá. Porque ele tá resolvendo pra você. Exato. Ele tá deixando funcionar a vida pra você. Exato. Então, baseado nessa logística, acho que seria uns R$2.000. É interessante. De piso. Mas ele cobraria pelo porquê? O serviço integral. É, o serviço integral. Então, ele cobraria por é, pessoas é só, que ele atende. É que, na verdade, você contrataria uma terceirizada e... Não, então. E daí ele ia folgar um dia, trabalhar um dia tá, e você ia ser revezado aí. Você tem um folguista, né? É, tem um que cobre a folga do cara. Mas esse folguista que cobre a folga do cara, comeria esse cara às vezes? Porque por comer a folga dele? Só se o outro tiver com... Eu não sei, acho que a empresa não permite relacionamentos entre funcionários. Ah, não. Mas não se for escondido, acho que não tem problema. A não ser que seja uma empresa pequena. Porque pequenas empresas, grandes negócios. A não ser que tiver o Ozola trabalhando lá. Sim, sim. Não, mas você não sabia que ele é fechador de porta? Não quero mais essa profissão. Não, ele é o abridor de porta. Ah, sim. Hoje em dia, com a tecnologia, tem um site onde armazena vídeos, chamado YouTube. Você pode criar uma YouTuber, profissão. Então, mas você pode criar uma conta lá, você virar um YouTuber com coisas que você posta lá. Sim. Você coloca, tem uma periodicidade, algum tamanho de vídeo, um nicho de mercado que você pode postar. Não sei se você conhece o YouTube. Não, você não conhece o YouTube? Mas eu vi que você deu um curso sobre isso, né? Exato. Do que é o YouTube. Agora, janeiro de 2016. Sim. Com isso veio a profissão YouTuber. Sim. Que é o cara que posta vídeos lá. Sim. E ganha dinheiro. Com visualizações. Não é só postar vídeo. Mas ele ganha com visualizações. Talvez ele ganhe com patrocínio. Com processos. Perde dinheiro com processos. Igual a gente que ganha muito dinheiro aqui com o podcast. Sim, ganha muito. É. Então, é uma profissão, certo? E tem um nicho de mercado de youtubers que faz o quê? Um faça você mesmo. Você já viram? Já. Eles ensinam você a fazer algumas coisas que você não quer contratar alguém pra fazer. Já Sim. vi bolo. Bolo, sei lá, trocar lâmpada. Sexo anal intenso. Coisas do tipo do cotidiano das pessoas. Sim, sim, sim. Mas não tem um faça você mesmo cirúrgico. Isso seria genial. Um youtuber cirurgião, ele faz a cirurgia ensinando como fazer. Faça você mesmo a sua cirurgia. Ou faça você mesmo a cirurgia em alguém. Faça você mesmo sua cirurgia. Pode, dependendo do que é, pode ser. Porque daí você faz a pessoa aprende e faz você. Então, mas pegar o espírito do... Ah, eu assistiria. Sim, mas faria às vezes para ver como que é. Ah, só de vez em quando. Sei lá, se for remover uma bola do Gabriel Osbar, não, para eu vou ficar sem nenhum. Eu acho que faz nisso. Faz sentido, às vezes, mano. É uma boa. Porque teriam muitos views, pelo menos inicialmente, por curiosidade do que esse cara tá falando. Cirurgião, será que é verdade que ele vai fazer uma operação e vai ensinar? E ele vai mesmo, ele vai, ele tem licença pra isso, ele é um cirurgião. Sim, ele só vai filmar uma autocirurgia. Ó, pra tirar... Ó, corte aqui. Corte aqui, tanto profundidade e tal, dá pinga pro paciente, não dá, e aí? É. Anestesia que usa. Exato. Não sei, não sei. Paciente anestesiado, você bate a rola na cara dele ou não bate? Sente ou não sente? Aí. Agora se anestesia só rola, bate na cara de alguém que não tá anestesiado. Só sente ou não sente? Mas você sente que bateu a rola? Essa dor da batida na rola vai ter na hora que passar a anestesia? É só curiosidade. São curiosidades que você tem. Sei lá. Então, mas... transformar a rola num gomo de linguiça, você vai sentir. Mas, talvez ele faria esse faça você mesmo, cirurgião. Ensinando algumas cirurgias e umas dicas do dia, entendeu? Não anestesia a língua, caso for chupar um grelo, entendeu? Ela vai entender a intensidade e tal. Pra fazer um sexo anal, tipo, só usa xilocaí. É, tipo um rapidinho ali, ó. Você vê no elevador. Você vê no elevador, você é verdade, olha que... Curso de bolso. Receber no Twitter ali. Sim, você vê rapidão. Snapchat de cirurgia. Pô, Snapchat! O cara tem o Snapchat 10 segundos ali pra ele falar... Ó. Sobre uma cirurgia. Uma cirurgia. Cirurgia cardíaca. Suave. Arranca a porra do coração, tem que arrancar a porra. Tira um pelo outro. É isso. Só que daí depois tem veja o vídeo completo e tal. Daí ele morre, 3 horas de cirurgia lá. 10 horas. Vai matar o menino. Vai matar o menino, né? E você acompanhado. O cara fazendo um stream de uma cirurgia cardíaca. Aí você vai ver, tem 10 horas, só que 4 horas e comendo pastel. Ou então... Oi, gente, eu sou aqui o Dr. Tube. Hoje minha gravação tá em péssima qualidade porque eu tô fazendo uma operação por laparoscopia. Esse aqui, gente, isso aqui é o cu do cara. Eu vou introduzir a câmera. Desculpa a qualidade do áudio, que eu coloquei o microfone na uretra. Tá meio... Não façam isso. Eu devia ter colocado no reto, mas eu achei meio bosta. Literalmente. É. Não, e o legal é que às vezes ele ia fazer cirurgia e gente que não precisa. Não, só pra ter vídeo novo no canal. Prevenção. Só pra ter vídeo novo no canal. Ah, mas tá aí a Angelina Jolie, não arrancou as tetas pra evitar o câncer de mama? Não sei. É isso, cara. Então pra você evitar às vezes uma cárie, arranca os dentes. Ó, e olha só, Dr. Tube, gostei do nome. Ficou legal. Patrocínio Unimed, sei lá. Pô. Ah, é isso aí. Wesley Zobb. E outra, hoje o YouTube tá pagando por tempo assistido também. Nossa. Imagina 10 horas de cirurgia. Entendeu? Transplante de coração. Transplante de coração. E transplante de coração é... Ia ser meio dramático, porque às vezes a pessoa pode morrer. Se for o stream, é dramático. Agora, se o cara já postou e o cara não posta mortes, entendeu? Então você já sabe que vai dar certo. Mas tem aquela adrenalina, você vê, puta, cara. cara, olha que o cara passou. É, você lançou aí, pra quem tá ouvindo, que é médico, youtuber, cara, mas resolve, lançou uma... Fica a dica, né? Uma galinha dos ovos de ouro aí, muito compacta. Só tem uma questão, né? Eu acredito que essa pessoa, ela não possa só viver dos royalties dos vídeos, ela tem que ter um salário. Sim. Ah, sim! Então, quanto você acha que ela receberia por vídeos? Eu acho que depende até do patrocínio que ele vai ter. E o YouTube, dependendo do patrocínio que tem, ele tipo, coloca um fixo. Uhum. Ou você pega um network, e o network ganha com o YouTube, e ele te paga um fixo. Sim. Então, ele vai ter o ganho dele com cirurgião, porque ele já é cirurgião. É, mas somando os vídeos. Não. Só com os vídeos, com o YouTube. Que é a profissão. É, o YouTuber cirurgião, porque ele tem que ser cirurgião antes. Sim. O Dr. Tube. Pá, acho que pra começar numa network eles começam te pagando R$2.000. R$2.000. Então acho que seria o piso, né? Pra começar. Acho que faz sentido. É. Muito bem, Wesley Zob, muito bem. Você lançou uma ideia genial. Você é genial, Wesley Zob. Parabéns. Obrigado. E aí, Gabriel Osmar? Agora eu fico até com vergonha, não vou mais falar nada. Não, pô. O cara quase teve que procurar o Dr. Tube pra me ressuscitar, que eu tava morrendo ao vivo. É uma profissão, mas uma profissão que prestaria serviço para outras profissões. Ah, é legal também, é um terceirizado. Né? Sim, mas que seria o quê? Seria... Um consultor? Não. Não? Seria um rastejador de fogo. Rastejador de fogo? Putz, cara, fala que existe. Que seria o quê? Seria o quê? Um cara que você, eletricista, encanador, não sei, técnico da net... Não sei, você rato. Você é o Wesley Zop. Você é o Wesley Zop. Sim. Você contrataria esse profissional para rastejar pelos forros das casas, dos prédios, por você, entende? É um lugar apertado. Só em forros ou em porões também? Em porões também. Tá bom. Em porões é melhor, mas... Ambientes claustrofóbicos, mal iluminados. Que precisam de rastejamento. Que precisam de rastejamento. Por exemplo... Ele pode... É um trabalho feito exclusivamente por anões ou não? Não. Não, porque anões... É que tá. Anões são muito parrudinhos. Ele é pequeno, mas ele é parrudo. É que tá. Ele ia bater em todos os cairos. Certo. Aí você ia ter que chamar um telhadista pra arrumar um telhado. Ou um outro rastejador. Um outro. Ó, eu quero dar uma dica pros construtores de casas e pra engenheiros e arquitetos. Projetem uma casa... Com um mínimo de altura no forro, gente. Por favor, mas que vire lei essa bosta. Mas o mínimo que passa o rastejador profissional. Exato, não. Exato. O mínimo que passa o Wesley Zop gordo. Não, você vai ter que contratar um porque rastejador. Porque não, porque eu posso ser um rastejador. Ah, sim. Não, mas se você for gordo é igual a aeromoça. Ah, tá. Você tem, sabe igual você vai entrar em brinquedo de parque, pô, e você tem que ter esse tamanho? Não, daí fala, você tem que ter esta bitola. Entendi. Pra entrar nesse forro, você tem que passar aqui. Os caras colocam um bambolê, você tem que vir correndo e pular pra ver se faz. Aí é foda. Só que daí a questão é que não só profissionais podem contratar, você também pode contratar, sei lá, caiu um negócio embaixo do armário. O cara tem que rastejar lá pra pegar. Vai do conforto que você quer ter. É, ah, caiu um negócio embaixo da cama, o cara tem que rastejar pra pegar. Isso. Cara, eu não sei se o Gabriel ele falou isso pensando em mim, mas vou explicar. Essa semana estamos gravando exatamente na sexta-feira aqui. Quero falar, Douglas, vou falar o dia assim. Não, pode falar. Na segunda e na terça eu fiquei 8 horas no forro, só passando cabo. E eu sou um cara grande e gordo. É difícil pra mim. Agora, se eu tivesse um rastejador... É difícil pra ele admitir o caso homossexual que ele tem, né? Passou 8 horas passando cabo. Sim, no dentro forro, do forro, pra ninguém ver. Pra mãe dele não ver. Porque a minha mãe não podia saber. A mãe dele falou, mas Wesley, o que você tá gemendo no forro aí? Não é nada, passando cabo! Sem o Claudinei aí no forro. Mas por que você tá gemendo? A telha tá quente. Mas você sabe que eu já tive essa profissão de rastejador quando eu era estagiário. Era só o estagiário que subia lá pra rastejar no forro. Mas não é regulamentado. Isso daí. Não, e outro, o rastejador não vai fazer mais nada. Ele só vai rastejar. Rastejar. Leva o cabo até lá. Agora ele não vai saber nada de informática. Ele não tem que saber. Ele só tem, leva esse cabo aqui, puxa esse cabo pra lá, pra cá, tal, mas ele não sabe pra que o cabo. Não. Ele só faz a mão de obra de rastejar. Mas isso, já tem aquele treinamento. Poderiam ser, por exemplo, ex-pessoas do exército que faz aquele... Sim. Treinamento rastejando só com os cotovelos. Só que daí só pode ser... Cotovelos e joelho. Sim. Com pinto pequeno, né? Que é pra não deixar rastro no fogo. Ah, porque o fogo tem uma certa camada de poeira. Ou coloca uma rodinha no pinto. Pode ser. E só no pinto? Sim, só. Ele não poderia estar num pequeno skate não. Pra ele rastejar? Porque daí ele não seria rastejador, ele seria deslizador profissional. É verdade. E daí, se você ele ia ter que tirar carta de skate igual o manobrista de empilhadeira. É, sim. Mas você sabe que você falou do soldado aqui, você tinha comentado que era almoço, ela não pode engordar. Sim. E tanto que os soldados, quando estão se alistando, eles têm que medir a cabeça e ele não pode nem ser muito pequeno nem muito grande. Porque o capacete é uma medida só. Vocês sabiam disso, não? Não sabia. Não. Estou sabendo agora, parabéns. Obrigado. Mais um aprendizado. Não, mas um rastejador profissional. Ah. Ele teria que receber alguma coisa, porque ele tem um sindicato, uma empresa que manda ele lá. Ele é profissional. Ele é um profissional. Sim, sim. Ele vive disso. Ganhar talvez uma parte que seria destinada ao lucro do outro profissional, né? Não, acho exato. Que não. Não. Porque pode a partir do momento que se tem o rastejador profissional, outro profissional não pode rastejar em fogos. Sim, sim. Porque daí já é contra a lei. Não, mas ele assim como o peão que vai fazer obra em altura, ele tem que ter uma capacitação. Estou errado ou não? Não, é verdade. Sim. Então você, por exemplo, depois você não precisaria. Não. Você não pode mais subir voo. Ah, mas eu quero, eu sei. Eu não... Ele é contra o. É contra a lei. Isso é contra o CRP, né? Ele vai contratar você como técnico de informática e vai contratar. Ele é obrigatório contratar o rastejador para passar o carro. Não, porque sensacional. Porque não daí... quero contratar o rastejador, não quero. Então vai passar a fiação no chão, pô. Porque é onde o técnico pode passar. É, exato. Sim. Porque é contra o CRP. Né, alguma outra pessoa, sim. Porque a CRP é o Conselho de Rastejadores Profissionais. Não, sabia. Então, mas esse cara ganharia quanto? Porque é uma profissão difícil. Sim, não é difícil, novamente, não é difícil porque não é estressante quanto ao trabalho que você está fazendo, mas é cansativo, você pode se machucar. Não, é estressante, às vezes você está rastejando fogo, lá tem aranhas, tem... Ah, tá, é verdade. Tem caralhas. E às vezes o cara fala assim, eu acho que naquele ponto... Tem um conduíte, rasteja lá pra mim pra ver. Daí o cara rasteja 2 km, não tem. 2 km? Ele poderia ir em pé no telhado, abrir lá, não, mas ele é rastejando. Não, né? Mas ele. Não. Porque daí você teria que contratar um andador de telhado e rastejador. Sim. Então aí já é muito específico. É verdade. E aí? Mas quanto esse cara ganharia? O rastejador, segundo o que consta no CRP, o piso da profissão é de R$2.000. Pô, tá, é um valor bom. É. Pra começar? É difícil a profissão. Não, mas de piso? Você tá começando. Pra começar, tá bom. E olha que não é só de piso, é de fogo também. Mas é difícil saber o teto, que ele sempre tá em cima. Ele tá além do teto. Muito bom. Uma profissão que... Já existe, mas não é regulamentada, muita gente pratica, mas de forma amadora. E você queria que virasse profissão. Deveria, que é o palpiteiro de jogos. Ah. Porque sempre, quando você tá vendo alguma partida, você tá jogando alguma coisa, sempre surge um palpiteiro que ele não sabe jogar. Mas ele é bom em dar palpite. Sim. Mas ele convence no palpite? Não. Porque eu acho que um profissional teria que convencer. Isso, ele teria que dar... Ele tem que estudar, tipo, sei ou lá, pelo menos corporal. Exato. Te dá uma dúvida ali, né? Exato. Ele tem que saber o básico pra poder falar, não falar merda. Isso, né? Mas ele pode, é o que o Gabriel falou, ele tem o prazer da dúvida. Ele só tá ali pra te causar dúvida com os seus palpites. Então, mas por isso que ele tem que ser convincente. Sim, ele tem que ser convincente ali nos seus palpites. Daí, porque às vezes você vai jogar dominó da praça, não tem ninguém lá. Daí você parece um pago pela prefeitura, obviamente. Um palpiteiro de jogos pra chegar e dar palpite. Então, ele não vai jogar comigo. Não vai jogar com você. Você vai jogar com outro. Joga com o velho lá. E na hora que você estiver jogando, ele vai estar palpitando. Profissionalmente. Ele, quem contratou esse cara não é o meu adversário? Pode ser, pode ser. Porque ele contratou pra mas, desestabilizar. Ou pode ser você que contratou pra ele. Pra ter mais uma opinião. É, pra mais ter mais uma opinião. O que a gente pode observar com isso? A diversidade do mercado que ele vai atender. Sim. Pô, tá aí. Pensem no quanto de jogos. Enquanto do Cartola até o truco. Não, enquanto molecada jogando bola na rua, ele palpitando. Oh, escolhe aquele cara, escolhe aquele cara. Exato. Compra lateral, compra lateral pra você mesmo no peito. Não vale, isso aqui vale a rua. Na rua vale, porque não vale na quadra. Olha, porque não vale na quadra. Escolhe, na rua, exato. Escolhe você sem camisa, escolhe você sem camisa. Você brincando de esconde-esconde, ó, acho que o fulano tá ali atrás do carro, hein? Ó, society, você pode cobrar lateral pra você mesmo, mas em minicampo, não. Deixa ver, o cara tá ali, ele não tá jogando. Ele dá palpite. Ele dá palpite. Não, ele não sabe cobrar o lateral, sim, mas ele dá palpite. Não, nunca jogou bola. Não, nunca jogou nada. É palpiteiro. Ele não é jogador. Você tá jogando truco, você vai achar, você tá com um zap e você te cobra, não. Você chama truco ali, não sei. Você quer mesmo? Pode ser, pode até ser que a pessoa, o jogador, se emputeça e fala: ah, você quer melhor, faça aqui no meu lugar. Daí o cara fala: não. Só tô trabalhando. Eu sou jogador. Você é jogador, eu sou palpiteiro. É. Aposto que você no meu lugar não ia dar conta, né? Também, porque o cara ia falar assim: me deixa jogar sozinho. É, não, mano. Eu só tô trabalhando, doutor. Não, sou trabalhador. Ou ele. É bom. Ou ele fala: não sou de jogo, não, cara. Exato. Não sou de jogo, não entro nesses vícios, não. Mas ia ser difícil se alguém contratasse esse cara pra ficar no bar, né? Jesus. Porque tem o jogo da sedução. Ah. E o cara ia falar assim: ó, eu achei que essa cantada não deu muito certo, não, hein? Ou vai que ela tá tão na sua. Então, não sei, mas eu acho que ela tá menstruada. Mas o dono do bar contrata o palpiteiro, por quê? Porque o palpiteiro, que não faz o quebra-gelo. Mas eu acho que esse causa nome, movimento. Esse nome palpiteiro vai ter um pré-conceito. Não, assim, com a pessoa, tem que ter um outro nome. Um opinador. Um formador de formador de opiniões não, porque ele não vai formar opiniões. Um contribuidor de opiniões. Contribuidor de opiniões, aí sim. Um contribuidor de opiniões. Consultor de opiniões. Não, isso, consultor. Mas é que um consultor... Consultor de atitudes. Não, mas um consultor, mas você pergunta pelo palpiteiro, ele chega e tá. É, então é um contribuidor. É um contribuidor de opiniões. Pode ser. Aleatórias, alheias. Não, mas é em jogos. Ah, em jogos, né. Por exemplo, se você tá com um problema familiar... Ele não quer nada, não tem nada com isso. Não, ele não sabe disso, ele sabe de jogos. Ou por exemplo, eu vou jogar isso fora ou não? É um jogo. Gabriel, a porta ainda está aberta. Isso. A sua bike ali tá balançando? Tá com um jogo. Tá com um jogo. Então, ele pode opinar. Mas ele opina, ele não é melhor você apertar essa porta aqui? Não, mas é que tá com o jogo é a roda de trás. Não sei. Não sei. O mecânico é você. Você que sabe. Exato. Só minha opinião. Não, daí você fala: será que eu como a rainha do xadrez do aniversário aqui? Você que é o profissional do jogo. Não, mas eu não poderia. Mas você tá falando nele, dama? Por que você não joga dama? É mais simples. Ele tá ali pra contribuir. É, exato. Ele não é que ele só atrapalha. Vocês falaram do jeito que ele talvez só atrapalhe, mas ele pode contribuir. Não, mas é que tá. Eu falei que ele só atrapalha quando ele era um palpiteiro. É. Como um contribuidor, na opinião. Não, aí. Mas eu tenho uma dúvida. Assim, um fornecedor de palpite, você não pode fornecer uma ideia pra gente de quanto ganharia esse cara? Ah, sim. Sim, porque ele é um profissional. Exato, exato. Ele foi contratado, talvez pela prefeitura. Não. Ele é um funcionário público, pode ser. Não, mas eu não, ele pode ser. Ele pode estar... Cassilos. Sim. Cassilos precisam muito disso. Sim. É... Clube do Vovô. Clube do Vovô. Puta, lá teria que ter uns 15. Exato, exato. Ou talvez todos que vão lá ser. Sei lá, na sua festa, na festa infantil, sei lá, do seu sobrinho. Você não quer ensinar a molecada todos os jogos, todas as coisas? Você coloca um contribuidor de ah, o molecada sabe um pouco, mas ele vai ali dar pitaco, ele vai contribuir. Na hora de estourar o balão de bala, ele fala, oh, não sei se é melhor tentar pegar as balas no ar, pegar as balas no chão. Não é melhor, em vez de ir com a vara e com um dardo? É, ele estoura mais rápido. Então ele vai estimulando a criatividade. Ou então até em shows, né? Em shows, essa iluminação, não sei não, esse jogo de luz. É legal, mas então esse cara tem que ganhar bem, ele tem que. É, porque ele não tem que conhecer. Não tem horário. Ele tem que conhecer o básico de tudo. De jogos. Todos os jogos. Pelo menos o básico ele tem que saber. Sim. Então. E não tem horário. E por questão do estudo? Quanto de estudo que ele vai ter e não tem horário? Não tem dia da semana. Aí que tá. Ah, tem feriado. Não, poker. Você pode começar um poker 8 e vai terminar 2 da manhã. Não, War. War. Ixi, e o War e um monte de palpite que ele pode dar. Aí que tá. E no banco imobiliário, que tá ali todo mundo querendo ganhar, ele falou, gente, acho melhor contar o dinheiro, né? Então, vamos parar por aqui contar só o dinheiro. Só que... Vai pegar mais um imóvel? Não sei. Só que ele não... Ele tem um valor fixo, ele não... Você não paga por palpite. Porque senão você ia limitar a capacidade mental do trabalhador. A partir do momento que você contratou, você... Contrata por jogo. Você ia restringir a entrega dele no... Não, mas talvez você contrata por jogo. Tipo um cassino. Ele só dá palpite no 21. O outro só dá palpite na roleta. Dá palpite no dado. Ou você pode pagar um que faça diário. Um diz em todos os jogos. Eu acho que seria diário. É muita coisa, né? Não sei, cara. Mas tá. Teria um fixo. Ele ganharia aí, pra começar... pra começar. R$2.000. Pô, é um preço bom, hein? É um valor legal. Pra começar... Eu forneceria o pinguim. Não, você pega aí. Você começa com tabuleiro. Que todo mundo sabe alguma coisa de tabuleiro. Sim. E vai nos clubes do vovô. É, mas é uma profissão de risco também. As pessoas podem se irritar com você. Ah, você tá ajudando o cara aí. Joga sal nesse sapo de fora. E jogar sal mesmo. Aí que dá. Mas e uma profissão que não existe e que você acharia que você seria bom? Que eu seria bom? É. E você é uma coisa que você faz atualmente, que você fala, nossa, se isso fosse uma profissão. Eu acho que você devia falar alguma coisa que a gente seria bom. Cada um fala de um que seria bom. Ah, muito bom. É que vocês não sabem todos os meus talentos, mas tudo bem. Mas o Wesley Zob, por exemplo, seria um bom. Um ensinador de lugares. Ah, sim, o cara que explica como chegar nos lugares. Exato. O cara que explica como chegar nos lugares. E daí a pessoa liga pra você, eu queria chegar em tal lugar, você só fala. Isso aí é legal, hein? Gostei disso aí. Você seria um bom cara. Porque hoje em dia tem se ligar pra perguntar o telefone, pelo telefone de um pedreiro, o cara passa. É. Mas não tem como eu chego em tal lugar. É verdade. Gostei. E você fala, não, mas onde você tá? Do que você tá? Exato. Você tá de trem? Você tá de bicicleta? Pogobol? Tá de mula? De mula? É. Eu acho que você seria bom. Obrigado, gostei. Eu acho que o Gabriel Asbar seria um bom desenhista de trolhas. Desenhista de trolhas? Sim. Ah, porque ele tem toda uma... Ele sabe arquitetura, design de dildo. Design de dildo. Normalmente as pessoas vão desenhar uma rola. Desenha uma rola que é normalmente circuncidada, não sei porquê. E com saco amassado. Então eu acho que o Gabriel Asmar seria bom, porque ele é detalhista, então ele desenharia trolhas convencionais, veiudas. E pra quem não sabe, o Gabriel ele é arquiteto e também é um cara que faz maquetes. Então ele poderia fazer maquetes. Ele poderia fazer trolhas pra falar, ó. Isso aqui é uma trolha bonita. Isso aqui é uma trolha indígena. E assim, ó. Eu fiz um tupiarista de trolha. Ou de pelos de trolhas. Não, eu acho que não. É muito gay. Aí já vai pro lado sexual, não é profissional. Agora, e o Douglas? E aí? Existem aqueles especialistas em sobrevivência. Sobrevivência em mundo aberto, em selvagem. Bear Grylls, né? Tipo... Eu diria que o Douglas seria um bom instrutor de sobrevivência em locais sem banheiro. Sim. Ah, pode ser. Técnicas de defecação. Seria um sobrevivente no meio urbano, cara. Seria um defecólogo. defecou. Agora, pra, não sei se vocês acompanham o Bear Grylls, o que, que ele tá fazendo, ele tá chamando pessoas famosas. Sim. Pra poder se virar na, na mata junto com ele ali durante uns dias, né? Você poderia chamar... O Bear Grylls? Não, o Bear Grylls. Pra sobreviver na cidade. Ou um indião. Pra sobreviver na cidade com você ali. Deu indião, onde eu cago? Onde eu cago? Onde cago? Onde cago? Aqui não tem banheiro não, cara. Ou não, não. Ah, mas se entregou no mundo. Onde me encaga? Onde me encaga? Só que aqui todo mundo olha pra você quando você caga, cara. E faz assim. E puxa o dedo igual pra travar cachorro. Aí o idioma fica indignado. Este é um lixo. Não, não, é o lixo do lixo. Mostrou aí que a gente quer contribuir economicamente para o desenvolvimento do mundo e nos atentamos aí às futuras profissões, ao futuro. O futuro é agora. Ao mercado aquecido. Se você acredita que faltou a gente falar alguma profissão aqui que você enxerga ela no futuro, ou uma profissão que é inútil, ou uma profissão que você acha que só você se daria bem, você vai mandar um e-mail para onde, Gabriel Osmar? Para autocríticas@chorume.com.br. Ou você pode mandar o seu áudio para que número, Wesley Zop? Por o DDD 19994955485. Bom, o Instagram é o Lixo do Lixo. E o que eu queria dizer é que, como temos nossa profissão de podcaster aqui, também é válido revelar que nosso piso salarial é R$2.000. Quem dera! Quem dera, quem dera! É com você, Wesleyzinho. Obrigado, Osmar. Eu chupo o rolo por muito menos. Não, mas você faz por diversão. Né? Sim. Da mesma forma do Instagram, que é Lixo do Lixo, o Facebook também é Lixo do Lixo. E o Twitter é o @néctardolixo. É com você, Douglinhas. Muito bem. Então, obrigado a todos os ouvintes. Não esqueçam de mandar e-mails, mandar áudio no WhatsApp com sua voz de modelo circense. Não esqueça também de curtir todas essas redes sociais e tem coisa que a gente só posta lá no Instagram, por exemplo, foto dos mamilos de Wesley Zob. Então, uma boa semana para você, espero que você tenha se divertido com esse episódio. Até o próximo domingo, tchau!